é só padrão. O som entra pelo ouvido e faz a cabeça. E não estraga o pulmão, é só ideia de rocha abalando sua mente. Mas não é pra qualquer um, e sim pra aqueles que tem QI suficiente. Muito destroçam a ideia que a gente passa. Que rap é som de ladrão, é o que dizem na praça. Nunca ouviram, mano, rap, BL, nem me escutam. Pra não dizer palavrão, é um tipo de mente curta que não se liga no som que diz a real. Prefere o funk do Rio do que o rap nacional, que aderimos ao besteirol. É isso que eles querem, mas quem é rap de verdade não troca gato por leve. Sistema negro na febre, chega mais, vamos ouvir. Mano, Eclipse e Pampa fazendo o seu QI. Se GOG é o terror, acorde então é problema. Juntos é nós na fita, o rap versus sistema. Esquecendo os palavrões, consciência mil grau. Denunciando os corruptos de um modo em geral. Mídia, empresários, juízes, advogados, político e polícia. Quem é bom, quem é mau, rap manda notícia. Besteirol já invadiu até os jornais. Troque a TV pro CD que você ganha mais. Se ligue no que eu falo e vai estudando. Assim é o rap nacional, na moral, fazendo a cabeça dos manos. E governantes se cuidem, passem o pano. É o rap nacional, na moral, fazendo a cabeça dos manos. Fazendo a cabeça, fazendo a cabeça dos manos. Fazendo a cabeça, fazendo a cabeça, fazendo a cabeça dos manos. Fazendo a cabeça dos mano contra as autoridades que roubam povo sem dó, mesmo sem necessidade. Fazendo a cabeça dos manos contra vocês que nos excluem dos próprios direitos humanos, nos deixando sem chance e sem vez. Não venha me falar de leis que criada por vocês só favorecem a vocês mesmo, tornando a vida de cada pobre preto um grande pesadelo. De liberdade de expressão vou usar e abusar. Fazendo a cabeça dos mano, meu rap está no ar. Por quase nada foi preso o meu truta pivete. E que o Collor nos roubou, disso ninguém esquece. Jogue limpo, seja franco, quebre esse sigilo. Por que nos persegue? Qual é o motivo? Porque os ladrões de gravata são beneficiados, enquanto os pobres por nada é que são condenados. Porque a polícia mata e não vai pra prisão. Oh, não venha me dizer que ela só mata ladrão. Porque se matasse, o Congresso seria um alvo perfeito e não a periferia. Os pobres e os pretos esclarecendo a real. O rap conscientiza o controlado pela mídia. O entender se desliga, para de rebolar e aqui vai se aliando. Assim é o rap nacional, na moral, fazendo a cabeça dos manos. Fazendo a cabeça dos manos. E governantes se cuidem, passem o pano. É o rap nacional, na moral, fazendo a cabeça dos manos. Yeah. Fazendo a cabeça dos manos. Fazendo a cabeça, fazendo a cabeça, fazendo a cabeça dos manos. De cara a cara com o inimigo, de frente a frente. Com certos indivíduos veste a mesma camisa, mas estão percorrendo outras trilhas. Cai na pista, DJ risca rapaziada pirada. Só gandaia, o som que bate é bom. Mas como eu já te disse, tem moleque, não pega o tom. Pá, pá, naquela velocidade arriscada. Quem viu, sentiu, ouviu, foi eu que vi. Dois malucos no racha, tirando o fino de um tio. Vixe, só psico, maluquinho, carangos bombando. Só no talo, mulherzada, mostro rebolado. Rap pornográfico é o destaque da massa. Sem disfarce, atrai a burguesada. Desvio-se as ideias e o que rola agora é falar de lorota. Engole, engole, tome mais um. se enche de balas, vai cagar de a risada sem graça. O sistema quer isso, suicídio coletivo. Alguns MCs tão no vácuo, discurso social foi pro saco. Tchulu não pega o embalo e manda seu veneno. Viver na região noroeste é um puro sofrimento. Ser gangster por aqui é uma piada. Dinheiro, carrões, os gringos nos vendem ilusões. Dá um bico à sua frente. Pobreza, miséria, violência na sequência. O que tinha que ser arma e escudo para gerações do futuro se transformou nisso. Não acredito, que é isso? Que aconteceu? Hip hop amadureceu tanto que apodreceu. Quem abraçou, abraçou, o futuro chegou. Todo mundo procura o amor, mas não sabe aonde está o amor. Se vende quase tudo por dinheiro, se consegue quase tudo, mas quem tem tudo, às vezes não é tudo. É confuso, faz absurdo. Então não seja um mercenário tapado para querer vender sua arma para o inimigo. Desarmado, abandonado, hip hop descartável. Velha escola cabisbaixo, mas eu encaixo, não faço um pano. Tio do outro lado daqui, fazendo a cabeça dos manos, manos, manos. E governante, se cuidem, passem o pano. É o rap nacional, na moral, na moral. Fazendo a cabeça dos manos, yeah. Fazendo a cabeça, fazendo a cabeça dos manos. Fazendo a cabeça, fazendo a cabeça, fazendo a cabeça dos manos.